Yo, não liga não, sou eu de novo. A princesinha da leste, mais um par de ovo. Eu agarrei nessa porra quando fiz 18. Tu jura que é desconstruído, né? Tá biscoito? Ai, minha paciência. A minha rima é veneno pra tua demência. Dando mais bola dentro do que a hortência. Tamando em cima delas, Valéria Valença. Ficou difícil de agradar. Quanto mais eu piso, mais vai incomodar. Quanto mais eu canto, mais o flow vai te libertar. Se essa porra for um jogo, mano, eu tô pra ganhar. Vixe, olha pra mim, fia. Isso eu tenho condição de me esconder, fia. Aniquilo tua carreira nesse verso, fia. E te jogou no cativeiro, tu virou fia. Pode falar mal de mim, monete. Arranja pódio com essas gaysinhas, bad. Se um pau era o que tu queria, fia, bad. Eu vou expor ela na internet. Tu vai fazer o quê? Não lembro de ter nascido pra agradar você. Eu faço com essa porra o que eu venho entender. E tu vai ter que aturar esse seu proceder. Talvez seja o meu orgulho estampado na cara, pra eu conseguir tirar do sério esses cara. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Talvez seja o jeito que eu cheguei no esquema, absolutamente consciente e plena. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Pode curtir meu som? Truta. Se não curtir meu som? Muta. Tá querendo meu som? Escuta. Mesmo se não gostar da fruta. Pode pá, sossegado. É sinal de que teu gosto tá refinado. O celular não para de tocar aqui do lado. Oh! É teu namorado? Me achou maravilhosa, então investe. Não achou? Marilene não se mexe. Levantando mais poeira que a Invest. Agora groove é o orgulho lá da leste. Não insista nesse teu discurso racista e a tua abordagem machista. Tô riscando teu nome da lista. Pode me chamar de louca, tô insane. Já falei que respeito é pra quem tem. É que eu tô aprimorando o meu track game. Logo menos tô assim com Lil Wayne. Ha! WZF, baby. Me explica. Essas minas acham que são zica. Tu é o Superman nessa fita. Muito prazer, Kryptonita. Talvez seja o meu orgulho estampado na cara, pra eu conseguir tirar do sério esses cara. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Talvez seja o jeito que eu cheguei no esquema, absolutamente.